Agora, agora. The Fast DJ Edison. In the News at Live. A vitória tem que ser verdadeira! Joga o bracinho direito, joga o bracinho direito, joga o bracinho direito, joga o bracinho direito. Quem não deve nada pra ninguém? Bota o bracinho pra cima, assim, bota o bracinho pra cima, mãozinha direita. E dá ali, bicada, vai, vai, vai, vai. Dá-lhe ligada, dá-lhe ligada, dá-lhe ligada. Chega Jamaica, chega Jamaica, chega Jamaica, vai! O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. Chega, o águia chegou, chega, o águia chegou, chega, o águia chegou, chega, o águia chegou, chega, chegou, o águia chegou. 5, 4, 3, 2, 1, o bagulho doido! Quem é do clube do Remo aí, joga pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, vai! Baixinho, baixinho, baixinho, baixinho, baixinho. Agora vai! Eu quero ouvir bem mais forte, bem mais alto, com toda a força, com toda a fé e com toda a coragem. Quero ouvir vocês, vai! DJ, pode aumentar. Só vai até o 10. Só vai até o 10. Só vai até o 10. Só vai até o 10. Pera aí, DJ Ellison. Bota mais um pouquinho. Bota mais um pouquinho, DJ Ellison. Bota no 12. Bota no 12. Bota no 12. Bota no 12. Bota no 12. Bota no 12. Bota no 12. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. O 12 é lá. Aqui é assim, ó. O pop não é no 12, o pop é no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. Essa vai dar polêmica. Essa vai dar polêmica. Vai dar polêmica, vai. Ei, família, o pop não quebra não. Ei, família, o pop não quebra não. Ei, família, o pop não quebra não. Ei, família, só Deus, brother. Ei, família, o pop não quebra não. Ei, família, o pop não quebra não. Mas aqui a parada é o seguinte. Não é mais no 14? Não é mais no 14? Vem! Agora é no 18. É no 18. É no 18. É no 18. Agora é no 18. É no 18. É no 18. Bora em Guaraci! deixa de mansinho. O pop costuma deixar ele doido. Sabe por quê? O Tom já falou e o Ellison confirma. É muito pop, velho. É muito pop na tua cabeça. É muito pop na tua cabeça. É muito pop na tua cabeça. É muito pop na tua cabeça. Pera aí, DJ Ellison. Deixa eu chamar a mulher do GPS aqui e ela vai falar pra gente. Fala pra mim aí, gatinha. É muito pop na tua cabeça. É aí, é aí. Então! Eu adoro Belém do Pará e até dei uma passadinha no Pop Live. Essa mulher do GPS veio em Belém, passou em Guaraci e veio no Pop. Curti! Pop Live. Santorini, caqueado das bandidas. Das bandidas. Das bandidas. Das bandidas. Das bandidas. DJ Ellison é bagulho doido. DJ Ellison. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Só quem é bandida levanta a mão pro céu. É chupitel. É chupitel. É chupitel. É chupitel. É chupitel. É chupitel. É chupitel, é chupitel, é chupitel, é chupitel, é chupitel, é chupitel, é chupitel, é chupitel, é chupitel, é chupitel. Só quem é bandida levanta a mão pro céu. É chupitel, é chupitel, é chupitel, é chupitel. Madrinha França, que hoje está de aniversário, e claro, não poderia ser diferente de jeito nenhum. Tem que comemorar no som do coração dela. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. É minha madrinha! E com a equipe ficha 28 do Tala, eu vou ficar. Fala de Célio, independente do espaço, independente do local, eu quero estar lá com você, com o Juninho, com o Nandinho, com o Tom. O que me fez chorar? Bora pra cima, minha linha! Se faltar espaço, vem pra cá comigo. Vem! O que me fez chorar? E a galera que tá de aniversário também. A família não para. Os bobinhos também. Bora, bobinho! O Rodolfo de Marituba. A Naila Brasil. A Naila. Tamo junto. CDC. Também tá aqui com a gente, Everton. Bora, bora. Sem gelo hoje, por favor, pelo amor de Deus. Madrinha França aí, ó. Cadê o manga? Joga, manda uma, vai! quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão. Muito bom, muito. Alô, Dudu! Dali Elisson! Parceiro Naldo Bazuca também está presente com a gente. Jornadinha das Produções. Esse é nosso rejeito, Elisson. Felipe do Leilão. Sidney Martins. Olha o Manduca. O Manduca. O Manduca. Equipe Sharks também está com a gente. Obrigado mesmo, hein? Tamo junto. Alô, Gigi. É a planta envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente? Agora. As novinhas ali, hein? Vai. Se colocando e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Calma, Morena. Calma, Morena. A gente tem aqui o jamaicano. Mas agora a gente traz a nossa Morena. Jamaica, fica do lado aqui, Jamaica. Fica... Isso, fica do lado. E essa menina a gente apresenta hoje pra vocês. Aqui no show em Guaraci, no Pop. E ela dança pra caralho. Vai, vai com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, desce o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, desce o bumbum. Vai com o bumbum. Vem com o bumbum. Vem com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum. Vai, trem o bumbum tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam. De mansinho, de mansinho. Vai um pouquinho na frente, Morena. Vai um pouquinho na frente. Vai um pouquinho na frente. Vai um pouquinho na frente. Agora, charminho pras meninas, charminho pros carinhas. Assim, ó. Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo. Foi planejada de um jeito que para com tudo. A circunferência perfeita que tem o poder. Na medida certa pra te louvar. Ellison. Meu Deus, fala quem colocou essa coisa no mundo. Foi planejada de um jeito que para com tudo. A circunferência perfeita que tem um poder. Na medida certa pra te louvar. Ele encaixa com esse cravo do beat. Ele encaixa com o cavaco e o pandeiro. Ele encaixa quando essa bunda começa a jogar. Com o cavaco e o pandeiro ela encaixa. Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente, ela encaixa. Isso é hit maker, filho. Eu não vou falar mais. Vai quebrar tudo. Vai quebrar tudo. Vem com nós. Acelera. Meu Deus. Me fala bem como com essa coisa no mundo. E quem tá feliz? Ser feliz pra mim não custa caro. Se você tá do lado, eu me sinto tão bem. Você sempre me ganha na manha. Que mistério você tem. E eu, Ellison? Eu arrumei a mala mais de uma semana. Só falta você me chamar pra eu fugir com você. Mudei meu status, já tô namorando. Antes de você aceitar, já te assumi pro Brasil. Por quê? te amo, eu não sei, mas quero te amar. Você fez em menos de um mês. Depois que eu conheci o Mandela, depois que eu vi como ela zoa, depois que eu vi como ela se assanha, só agora que eu me percebi. Namorar pra quê? Quem é que tá solteiro e não tem compromisso com ninguém, bota o bracinho pra cima. E quem é que tá afim de se arrumar hoje e disse assim pra mulher, ó: eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar pulga nela. Fui, partiu. O pop tá em Quaraci, brother. Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Gilmancino, que agora o parado é o seguinte, ó. Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu amor no carro. Quem é que tem um amigo viado aí? Quem é que tem um amigo viado? Levanta a mão dele, levanta a mão dele. Quem tem uma amiga sapatão aí? Levanta a mão, levanta a mão. Levanta, levanta, vai, vai, vai. A gente brigou. Os primeiros dias que são foda que bate saudade, a gente só chora. Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa. Disse que a dua também brigou e ela vai se vingar. Joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga. Já jogar bem na sua cara. E nosso amigo Patrick da Mega Zona. Alô, Patrickão! Alô, meu engenheiro Rafael, bora pra cima! Júnior da Linária, hein? Assim, Maninho. Robocop, o Elton, o Diego, o Angelica, o Celinho, o Everton também. Vai, vai, vai, vai, vai. Mandando ver no vício da batida, querendo se envolver. Estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente, te faz enlouquecer. Faço DJ Ellison. Mandando ver no vício da batida, querendo se envolver. Estilo diferente que prende e... Rodrigão da TJ, Rodrigão! Te faz enlouquecer. Para, nego! Faço ferver. Igor da Alvereja, apareceu, né? Viro sua mente com meu corpo sensual. Minha boca quente tem. E aí, Dodô? Como é que tu fica, Dodô, no pop? Passando mal, né? Vai passar mal. Viro sua mente com meu corpo sensual. Minha boca quente, pé. Franciel, não. Tá todo carente no pedido e fora. Vai passar mal. A loirinha tá que tá, então ruiva vem pra cá, então pode se soltar, encostando, encostando, encostando. Seguindo do Jurunas. Quando eu vi essa morena, confesso. Tudo bem, né? Olha o Potiguar, Maninho. Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Quando eu vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei. Pra deixar o clima gostoso. E aí, meu parceiro, Rico! Vai que vai que vai que vai, Rico da Ciane, vai, vai, vai, vai. Faz, faz. Eu tô maluquei. Quem é que sabe fazer o sinalzinho da amizade? Quem é que sabe fazer o sinalzinho da amizade? O sinalzinho da amizade, meu irmão! Eu tô maluquei. Tô vendo nada. Faz o sinal. Faz o sinalzinho da amizade. Só nós dois dentro do carro, com vidro tudo fechado. Você só relando e me deixar. Bora, Letícia, pra cima, vai. Porra, falo que eu faço. Um, dois, três, vou te levar pro baile. Quando terminar, eu pego, pego, pego. Cadê o Benzão? Não vem hoje? Pego, pego, pego. Bora, meus bobinhos. Bora, madrinha. Pego, pega, pega, pega, pega. Bora, Patrick. Pego, pego, pego. Quando ela toma doce, ela fica louca. Quando ela bebe, ela se solta. Senhor Wilson! Vai, toma, só gostosa, vai, toma. Vai, toma, só gostosa, vai, toma, toma. Vai, toma, só. Galera, aqui na retaguarda, Elis. Toma, toma. Vai, toma, só gostosa. Louro! É o daí, Playboy. Do Cachaçô. Vai. Tá aqui presente, o Pezão também, tá o Queijinho. Oi. Rodrigo Menezes. Cabeça. Doutora Josina. Balança a cabeça pra lá e pra cá. E a torcida do Papão joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. Quem é campeão brasileiro aí? Quem é campeão brasileiro? Quem é do Corinthians? Joga aí o símbolo do Corinthians, onde tiver LED, por favor. Torcida do Corinthians, bate na palma da mão, só quem torce pro Coringão. Quem é Corinthians? Quem é Corinthians? Quem é do Flamengo? Bate na palma da mão. Quem torce pro Mengão? Bate na palma da mão.